Eu vejo vacilão, tipo camaleão, conforme o lugar, sofre mutação. Não sabe o que quer, não sabe o que é. Malandro é malandro, mané, mané. Egoísmo revelando seus discípulos. É notório a mudança do indivíduo. Na hora da verdade o falso treme. Tira a carapuça, mostra a cara, Mr. M. Arara convida, o mico instiga. A oncinha vem servida, o peixe paralisa. Polícia, tiro, mocosa, ladrão. O jogo é perigoso. Sangue bom. Cofre lotado, estoque renovado. O pente carregado, o fino tá bolado. Aquele que critica é o que sustenta. De chava no prato, varia de 50. Às vezes a miragem parece realidade. O sonho que cê tem te põe atrás das grades. Ilusionismo que vira realismo. No passe de mágica você tá fudido. Seu truta das antigas hoje é inimigo. Aquele lado a lado agora quer dar tiro. Avadia, conspiro, comédia, abraça a vítima do cão. Tipo centro e saia. Dinheiro, droga, mulher, status, miséria, vício, cadeia, fracasso. Vários mudam com o poder que adquire. Nasce arrogância, morre o lado humilde. Não quer nem saber, maluco se joga. Muito cuidado, a vida dá volta. Sou inabalável, vários pensam assim, pelo contrário. Não é por aí, fulano quer o que cê tem a todo custo. E pro inabalável virar um defunto. Basta a raiva, o ódio, a inveja, pra te enquadrar e atirar na sua testa. Bicho solto na quebrada tem de monte. Que chega a cobra, não importa onde. Eu acho hipocrisia falar de erros, sendo que é dele que sai o seu dinheiro. Isento de senso, desprovido de critério. Não tá entendendo? Leio Aurélio. Doido mesmo, só em rede social. Lá ele tá de arma e faz cara de mal. Porque na rua o sugesta é só um paga-pau. Aonde tem abelha, fica comigo, come sal.